fulcro te adorar, para que nasci, se não for para te servir, quem sou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, sou aqui. Senhor, dê um grito de alegria. Te adorar, Senhor, estou aqui.